da maldita fumaça. Perdi a porra da paciência, nem vim com graça. Minha criatividade é estilo uma bomba. A hora que ela explode, filho da puta, tu se arromba. Sou sem vergonha, não tenho medo de dizer. Bulldog, fantasma, coco e RL no proceder. Sua puta mãe fala que eu sou um mau exemplo. Sua família fala que eu só fumo e bebo. Enquanto você usa seu perfume francês, eu vomito em você o meu sujo português. Minha neurótica voz penetrando sua mente. Nasci pra perturbar, sou impertinente. Eu sem dinheiro não tenho valor. Eu com a porra do dinheiro sou chamado de amor. A doença, a falsidade está por todas as partes. Sou soldado esquizofrênico pronto pro ataque. Doido, nervoso, pesado, maconheiro e tatuado. Que por muitos filhos da puta é odiado. Tá com medo, deita meu lifestyle te agride. Minhas táticas verbais é o mal que te oprime. Não saio de fininho, fico de frente pros problemas. Não mexa com os lunáticos antes que se arrependa. E aí ele me passa maconha que eu quero tragar. Continua na rima que a doideira não pode parar. Por isso somos bons, por isso somos maus. Quebra terrores musical. Por isso somos bons, por isso somos maus. Vai que vai. Terrores musical. Ônibus em chamas, terrorismo, ódio, ira. No bumbum e na caixa encontrei a saída que me pira e ao mesmo tempo me faz são. Me tira da insanidade do mundão e me põe na razão individual e coletiva de quem também representa em cima da batida, mandando rimas que agridem o sistema cão. Alternativa é meu estilo e meu coração. Toma de louco quando querem me derrubar pra garantir o meu lugar. E sei que poucos conseguem de fato escapar do caos e ganância que há. Inveja mata, inveja faz. Intriga entre os caras é arma eficaz. Mas é suja, no meu conceito sim. Não se iluda com a lampada do Aladdin. O fim pode ser trágico, triste. Enfim, melhor escutar o que eu disse. Pode te manter vivo uns dias a mais. Ou aqui sofrer se tu não tirar o mais. Pois quem rouba na caneta causando caos é alvo da minha letra, digo a real. Se prepare pra assistir ao meu ritual. Por isso somos bons e maus. Por isso somos bons, por isso somos maus. Quebra todo terrores musical. Por isso somos bons, por isso somos maus. Vai que vai. Terrores musicais. Crucificar o Senhor porque os homens são traíra. Não vira a grata que traz ira. Se quisira, Big Blazer põe, né? Paredão negão na mira. Não é tapiação, um tapa de som que som vira. Confira sua vida, não de quem bebe fuma bocheira. Em luta de saci, não se manda rasteira. Sem ira nem beira, minha lábia te põe no chão. Essência do verde é paixão, bebendo uma poção. Mas não sou bruxo não, meu rap é chave, sou chaveiro. Não deixo cair lixa e trampo o dia inteiro. Um guerreiro na febre, queimando no calor. Suave, ligeiro como a lebre ultrapassando a dor. Por amor e decentemente, entende quem tá ciente. Sigo sempre em frente, porque quem cala consente. Ignorância ausente, passado, futuro e presente. Amplia a merda que tu enxerga, pique uma lente. Não posso tudo que faço, mas faço tudo que posso. Meu negócio é rap, bombas e buceta, não sócio. Sigo o líder na fila dos 13, sou o próximo. Minha lírica é uma Brastemp e não uma prostócio. Por isso somos bons, por isso somos maus. Rodrigo, Lua, Cuco, Fantasma, terrores musicais. Por isso somos bons, por isso somos maus. Rodrigo, Lua, Cuco, Fantasma, terrores musicais. Por isso somos bons, por isso somos maus. Quebra todo terrores musicais. Por isso somos bons, por isso somos maus. Vai que vai. Terrores musicais. Por isso somos bons, por isso somos maus. Quebra todo terrores musicais. Por isso somos bons, por isso somos maus. Vai que vai. Terrores musicais.